Lei 13.022/2014. Dominar a Lei 13.022/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, é o caminho para garantir pontos preciosos. Como seu professor, organizei esse mapa completo para facilitar seu estudo, focando no que a Consulplan gosta de cobrar. Aqui está o raio-x da lei, baseado diretamente no texto legal e nas provas anteriores. Estrutura e resumo por artigos da Lei 13.022/2014. A lei é dividida em capítulos que definem desde quem é a guarda até como ela deve se vestir. Veja o resumo. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigos 1º e 2º. Institui normas gerais e define a guarda municipal como uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada, focada na proteção municipal preventiva. Capítulo 2. Dos princípios. Artigo 3º. Estabelece os 5 mandamentos da guarda. Proteção dos direitos humanos, preservação da vida, redução do sofrimento, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social e o uso progressivo da força. Capítulo 4. Das competências. Artigos 4º e 5º. Geral, proteção de bens, comuns, especiais e dominiais. Serviços e logradouros. Específicas, são 18 atribuições, como zelar por prédios públicos, atuar no trânsito sozinha ou em convênio, proteger o meio ambiente, auxiliar em grandes eventos e encaminhar flagrantes à polícia. Capítulo 5º. Da criação. Artigos 6º ao 9º. O município cria a guarda por lei. Ela é subordinada ao prefeito. Define limites de efetivo conforme a população e permite que cidades vizinhas compartilhem a guarda via consórcio. Capítulo 6º. Dos requisitos para a investidura. Artigo 10. Nacionalidade brasileira, direitos políticos em dia, quitação militar ou eleitoral, nível médio completo, idade mínima de 18 anos, aptidão física ou mental e idoneidade moral. Capítulo 7º. Da capacitação. Artigos 11 e 12. Exige formação específica. O centro de treinamento municipal não pode ser o mesmo destinado a forças militares. Capítulo 8º. Do controle. Artigos 13 e 14. Controle interno. Corregedoria, obrigatória para efetivos acima de 50 ou se usarem arma. Controle externo. Ouvidoria, obrigatória e independente, independente do número de guardas. Atenção! Proibido o uso de regulamentos disciplinares de natureza militar. Capítulo 8. Prerrogativas. Artigos 15 ao 18. Cargos de comando devem ser de carreira. Regra de transição de 4 anos permite externos. Garante porte de arma, conforme lei, número 153 para emergências e cela isolada antes de condenação definitiva. Capítulo 9. Das vedações. Artigo 19. Proibido usar postos, graduações ou uniformes idênticos aos das forças militares. Capítulo 10. Representatividade. Assento em Conselhos Nacionais de Segurança. Capítulo 11. Disposições diversas. Artigos 21 ao 23. Uniforme deve ser preferencialmente na cor azul marinho. Resumo das questões que caíram na prova de 2023, IBFC. Na última prova para a guarda de Manaus, a banca, IBFC, explorou pontos literais da lei que a Consulplan também adora. Princípios e subordinação. A questão 50 cobrou os princípios mínimos. O candidato precisava saber que o uso progressivo da força é um princípio e que a guarda é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito. Aparência e disciplina. A questão 51 focou nas proibições. O ponto-chave foi o uniforme. Ele é preferencialmente azul marinho e não obrigatoriamente. Pegadinha clássica. Também reforçou que guardas não podem ter regulamentos militares e que podem atuar em consórcios com municípios vizinhos. Ouvidoria. A questão 52 detalhou que a ouvidoria em Manaus deve ser um órgão permanente e autônomo. Principais pontos que podem cair na Consulplan 2025. Prepare seu caderno, pois estes pontos são iscas de banca. Natureza civil. A Consulplan costuma trocar caráter civil por caráter militar para confundir. Lembre-se, GCM é civil. Competência de trânsito. Muitos acham que a GCM não pode atuar no trânsito. A lei diz que pode, de forma específica ou concorrente, via convênio. Critérios da Corregedoria. Guarde o número 50. Se a guarda tem mais de 50 membros ou usa arma de fogo, a corregedoria é obrigatória. Uniforme. Grave a palavra preferencialmente azul marinho. Se a prova disser exclusivamente ou obrigatoriamente, a alternativa estará errada. Subordinação. A guarda nunca é subordinada à PM ou ao Exército, mas sim ao prefeito. Investidura. Fique atento aos requisitos básicos do artigo 10, especialmente o nível médio completo e a idade de 18 anos. Estude com foco na literalidade da lei, pois a Consulplan costuma ser bem fiel ao texto. Bons estudos e nos vemos na posse!